mim. Sensual, provocante daquele jeitinho. Que cinturinha mole, rebola até o chão. Ô novinha, me diz de onde vem esse dom. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Esse corpinho, vem falar com o Livinho. Estou vendo que hoje vai dar perdição. Sensualiza danada e vai até o chão. É o beat e o raga na palma da mão. Isso é raga funk. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Esse corpinho, vem falar com o Livinho. Estou vendo que hoje vai dar perdição. Sensualiza danada e vai até o chão. É o beat, é o raga na palma da mão.